Tomás apresentar o Tomás por falar que é um amigo e colega há muitos anos. O Tomás é o líder do programa de água e saneamento no UNICEF, e pensamos que foi realmente oportuno para convidar o senhor para este mês, que é o mês urbano do internacional, hein? Outubro Urbana é um mês das atividades que mesmo a sociedade civil e o governo vai organizar a volta do tema urbana. Mas internacionalmente este ano a tema do saneamento urbano foi indicado, e em todos os países este tema está a ser explorado durante o mês do outubro. Também o DW neste momento está engajado num estudo para suportar realmente a diagnóstica do Banco Mundial no sector do saneamento urbano, e uma dos temas bastante interessantes é o tema do saneamento condominial, que a UNICEF e o Habitat está a promover em Angola, e há uma proposta de pilotar esta metodologia no município de Viana. So, o Tomás está convidado para apresentar este projeto piloto e as ideias, e queremos logo abrir o debate para mais discussões, sim? So, Tomás. Ok. Obrigado. Bom, Alan, antes de nada, muito obrigado pelo convite. A verdade é que é um prazer. Aplaudo a iniciativa da Development Workshop. E, bueno, obrigado por estar aqui. Como comentava o Alan, a UNICEF e a UN Habitat, dentro do que é o mecanismo de UN Joint Programming, começamos a desenhar, junto com o Governo Nacional, particularmente o Ministério de Obras Públicas e Território, e também o Ministério do Ambiente, uma iniciativa para tentar dar um contributo à resolução de muitos dos desafios que o saneamento urbano, particularmente em Luanda, mas é extensível a outras províncias, apresenta, não? Tanto na gestão das águas servidas, as águas residuais, como na gestão dos resíduos sólidos, e sempre tendo na cabeça a ideia de poder fomentar o empreendedorismo local, quer dizer, a criação de emprego, e principalmente emprego juvenil, não? Então, já está bastante amadurecida esta proposta, conta com o respaldo do Ministério do Ambiente, do Ministério de Obras Públicas e Território, o município de Viana está engajado também nesta iniciativa, e agora estamos na primeira fase do que são as quatro fases do projeto, que depois vou explicar, que é apresentar Angola esta tecnologia do saneamento condominial, e poder também desenvolver uma formação de quadros técnicos, tanto do sector público, sector privado, ONGs, academia, etc., sobre os princípios básicos no desenvolvimento deste tipo de projetos, não? A minha apresentação tem como duas partes. Há uma primeira parte que está em inglês, porque aproveitei uma apresentação feita por colegas da CAESBI, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Brasília, que tem 25 anos de experiência em saneamento condominial. Mas eu vou falar, evidentemente, em português. E a segunda parte sim que está toda em português, que é mais vinculada aos detalhes do projeto, não? Para Luanda. Então, esta primeira parte é para entender que é o saneamento condominial, não? Bom, uma pergunta básica que nos fazemos sempre é: onde está a demanda, não, do saneamento? Actualmente, evidentemente, nos bairros máis formais, na cidade máis formalmente urbanizada, temos redes de esgotos convencionais, tradicionais, de grande diámetro, onde há conexões de cada predio, de cada moradía, domicilio, ao sistema de esgoto público. Mas há realidades dentro da cidade, en bairros informais, onde temos comunidades con baixos ingresos, onde há un nivel de urbanización non organizado moito alto, onde non há hábitos de uso dos sistemas de saneamento, e onde há unha baixa capacidade, porque tamén há baixos ingresos, de pagar por esos servizos de saneamento, ¿no? las experiencias con un saneamiento tan tradicional nos dicen que os custos de investimento son muy altos, es decir, poder tirar redes colectoras requiere muchos millones de dólares, e a manutenção é complicada, é difícil. Muitas vezes temos as redes colectoras, as canalizações de esgoto, mas não todo mundo está conectado, pelo qual não há uma eficiência no uso desse serviço, e muitas vezes também se faz mal uso desses sistemas, não? Além disso, também está a situação de que a operação e manutenção de redes tradicionais, convencionais, tem os custos de operação e manutenção mais elevados que os sistemas condominiais, como vamos a ver depois, e muitas vezes há rejeito ao pagamento, não? Ao custo que isso tem dentro, por exemplo, da fatura de água, não? E, evidentemente, os custos de manutenção pela degradação dos sistemas são altos, não? Então, como podemos tentar ultrapassar ou apresentar uma alternativa a esses grandes investimentos em redes convencionais de redes de esgoto, não? E o modelo que nós queríamos apresentar aqui em Angola, que não é nosso, que os brasileiros já faz mais de 30 anos começaram a trabalhar neles e agora tem muito perfeccionado, é o sistema condominial. Condominial não entendido como o conceito de condomínio que temos aqui em Angola, que é aqui, por exemplo, aquelas centralidades, é porque, e depois vou explicar um bocado mais, porque nos sistemas tradicionais de redes de esgoto, cada moradia se conecta directamente à rede de esgoto principal, não? Ao colector. Nos sistemas condominiais é um grupo de moradias que están interconectadas entre elas para depois estar conectadas a uma rede pública de esgoto. Então, é o conceito de condomínio é o conceito de grupo de moradias. Evidentemente, isto, pela agrupação de moradias, no ser individual, exige ou demanda um nível de participação comunitária bastante importante. De facto, há uma componente de engenharia civil, vamos dizer, no desenho e construção, mas também há uma componente de engenharia social no desenvolvimento de redes condominiais muito, muito grande, não? As principais características, como comentava antes, não? Dos sistemas condominiais. Nos sistemas convencionais, cada moradia, cada prédio tem a súa ligação á rede de esgoto pública. No sistema condominial há unha serie de moradías, de domicilios, de vivendas que están interconectadas entre elas para crear o que se chama o ramal condominial e de ali estar conectado á rede de esgoto convencional, ¿no? É un sistema simplificado. De facto, o sistema condominial moitas veces tamén se coñece, se colocan no Google como Simplified Network Sanitation, ou seja, redes de saneamento simplificado, que como características básicas de que non precisamos tubagem de máis de 100 mm, son tubagems que poden ser até flexíveis, quer dizer, de PVC corrugado, aquele que é liso por dentro, corrugado por fora, e muito mais flexível e adaptável à realidade, por exemplo, dos bairros, que muitas vezes não temos estradas ou ruas rectas, mas que é aquela coisa como uma serpente. As profundidades de escavação são muito menores, quer dizer, as obras de escavação são muito menores, com profundidades mínimas de 40 cm é suficiente. Pendentes que precisamos para poder evacuar as águas residual do 0,5% son suficientes. As caixas de inspección ou as caixas de registro son muito menores, pelo cual os custos de investimento capital son menores, e depois, a conexão e o sistema de caixas de controle e caixas de inspeção é muito mais próximo às moradias, não? Isto seria, estas linhas são as curvas de nível, e esta seria uma rede, por exemplo, de esgoto convencional, por onde passam os principais sistemas, os principais tubagens de grande diâmetro coletores, que pode ter esta disposição ou esta outra, em função da engenharia que há detrás, mas onde, por exemplo, dentro de um bairro, podemos entrar no que é o conceito de sistema condominial. Em vez de cada moradia estar conectada cada una de las a red convencional de esgoto, poder interligar varias conexões, varias moradías, y de allí hacer a conexão a red de esgoto convencional, ¿no? Como pueden ver, hay una serie de elementos, como son caixas de inspección, manholes, que no, serían como pozos de registro, y lo que está en amarelo es la red condominial, y lo que está en azul es la red pública de esgoto. La idea es que precisamos aglutinar una serie de moradías para poder llegar a atingir a red de esgoto público, que en algún momento va a estar perto do bairro. Evidentemente, como comentaba antes, é tão importante o elemento de engenharia civil, vamos a chamar, como de engenharia social, ¿no? E aquí entra esta componente de participação comunitaria, ¿no? O sistema condominial ten dúas partes. Unha parte que vai por dentro das casas, quer dizer, e nesa interligação moitas veces vai pelos patios traseros das casas, etc. Então, toda esa parte é a parte privada do sistema colectivo que chamamos condominial, e depois está a componente pública, que é o esgoto, a rede de esgoto convencional, pública, que podemos ter perto do barrio X, ¿no? Para poder, como se diz, establecer una serie de reglas y de protocolos de operación con este formato de participación comunitaria, es que se establece una partilla de responsabilidades entre el ámbito público y el ámbito privado. Quer dizer, allí, de facto, a parcería que se desenvolve non é só na fase de construção, onde temos un engajamento moi forte por parte da comunidade, mas tamén dentro do que é a operación e manutenção dos sistemas. Por exemplo, a empresa EPAL é responsável pelas redes de esgoto de Luanda, a rede pública, mas depois há toda unha serie de interconexões internas dentro do condominio, dentro dese bairro, que son de responsabilidade colectiva da entidade de bairro. E ali, por exemplo, poden establecer entidades cooperativas, onde pode se constituir unha microempresa, onde o servizo de operación e manutenção dese servizo dentro dese bairro seja a responsabilidade dese grupo de cidadãos que forman parte dese bairro e que crean esa entidade cooperativa, e os moradores facen unha contribución simbólica, mas que multiplicada por moitos moradores convertese en un negocio onde algunhas esas persoas que se constituyen en cooperativa poden gerir a operación e manutenção de ese sistema, ¿no? Dentro dese proceso de participación comunitaria, quais son os elementos básicos de discusión e onde se ten que chegar a un acordo, ¿no? Bom, o diseño propio a nivel técnico da rede condominial precisa estrictamente de un alto grado de participación comunitaria. Isto non é un engenheiro ou engenheira no seu escritorio, na frente do seu computador, con un programa de diseño a facer o diseño. Ali, como estamos a pasar por dentro das casas das persoas, precisamos, moitas veces, os moradores van dizer sí, ningún problema, outros van dizer no, eu non quero, ¿no? Então, e todo ese proceso de negociação forma parte do proceso de diseño, ¿no? Evidentemente, os custos relacionados con a operación e manutenção e os custos de conexão. Por exemplo, moitas veces se establecen dúas opções. Ou, porque temos, por exemplo, que facer balas, ¿no? Balas para colocar aos diferentes tubagens da rede condominial. Podes establecer de mutuo acordo, ou esa familia contribuir con tantos metros lineais de cavar bala e ajudar na construção, ou os custos de conexão son de tantos cuantas. Então, todas estas cosas ten que se establecer antes do inicio do proxecto e ten que estar ben establecidas, ¿no? Por exemplo, os custos de conexão, ¿no? De connection fee. Tambén podense discutir diferentes formas de operación. Podemos constituir unha microempresa a nivel de bairro ou a un nivel que se considere, e que seja esa microempresa que o sistema condominial teña a responsabilidade da súa operación, gestão, operación e manutenção. Ou a outros contextos onde os moradores e a empresa pública de gestão do sistema de esgoto asumen que vai ser a empresa a que vai gerir eso, e os moradores van pagar unha tarifa dentro da tarifa de agua ou un pagamento específico para poder cubrir os custos de operación e manutenção, ¿no? Evidentemente, a través de todo eso estableces un acuerdo entre las partes y a partir de ahí que puedes comenzar a implementar el proyecto, ¿no? Por otra parte, la contraparte que la empresa de agua, pues evidentemente, finalmente, los sistemas de esgoto condominial tienen dos alternativas siempre. De facto, en Viana nos gustaría, como un proyecto demostrativo, nos gustaría tener las dos opciones. Una opción es conectar a red condominial al sistema público convencional de la red estatal, o hacer sistemas independientes, sistemas donde la recolla de las aguas residuales son colectadas y depositadas en un sistema de tratamiento de aguas residuales, donde después de las aguas residuales tratadas son vertidas a un curso fluvial más ya tratadas, no agua residual, ¿no? Entonces, todos estos encajes son cuestiones que antes de una vez establecida a área de intervención, a población que participa y un modo de engajamiento, son cuestiones que tienen que se definir también con la empresa pública que tiene competencias en este territorio, en esa área de servicio, ¿no? Evidentemente, la sostenibilidad de estos servicios depende mucho, no solo de la solución técnica, sino también de los hábitos de los usuarios, del nivel de engajamiento que conseguimos durante el proceso de implementación del proyecto por parte de los usuarios, y también si envolvemos a la empresa de saneamiento, las capacidades de la empresa de saneamiento de responder a esos nuevos flujos de aguas residuales que vamos a depositar en las suas redes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de invertir en este nuevo formato de extensado de saneamiento urbano basado en redes condominiales? Pues está demostrado a través de la experiencia que cuesta un 40% menos de lo que cuesta invertir en redes convencionales de saneamiento. Un nivel de engajamiento a nivel de población es mucho mayor. Un nivel de apropiación y un nivel de posibilidades de crear empleo, de crear dinamismo económico a través de la operación y manutención de esos sistemas, que son sistemas estrictamente colectivos dentro del bairro de cobertura de ese sistema, ¿no? A recuperación de costos es mucho más fácil, porque los costos de no solo investimento capital, más lo que llamamos OPEX, ¿no? O Operational Expenditures, que operación y manutención, son mucho menores. Como comentaba, a un incremento de la sensibilización a nivel comunitario, a manutención, como veremos, es mucho más simple y menos costosa, y en consecuencia las expectativas de sustentabilidad son mucho mayores, ¿no? Aquí quería mostrar principalmente, bueno, algunas fotografías, son fotografías de Brasil. Los brasileños, por ejemplo, están a usar sistemas condominiales no solo para bairros informales, o que llaman esas favelas, mas ahora están a usar sistemas condominiales en bairros residenciales. También funciona muy bien. Un último aspecto que quería comentar sobre los sistemas condominiales es que pueden ser libres de sólidos o junto con sólidos. Quiero decir, evidentemente nos estamos a evacuar y a transportar aguas residuales que tienen contenido sólido, evidentemente, las casas de baño. Entonces, lo que podemos hacer es, después de la casa de baño, instalar una fosa séptica donde la materia sólida, la mayor parte de la materia sólida, decanta en esa fosa séptica, y donde los líquidos, evidentemente con una cierta cantidad de materia sólida, ya son transportados dentro de la red condominial, o si tenemos flujos de agua suficientes, quiere decir, las personas tienen agua en torneira en buena cantidad, podemos pensar, y las pendientes son suficientes para vencer a resistencia por frixado los sólidos, entonces podemos pensar en redes unitarias donde va todo junto, ¿no? Esto es una cuestión que en función de la topografía y en función también de ese diálogo con cada comunidad, podemos hacer una red con Solids Free o Unitary Network, ¿no? Aquí podemos ver que los diámetros de las unidades colectoras o de transporte de las aguas residuales son de pequeño diámetro, estamos a hablar aquí de 10 centímetros. Las cajas, aquí estoy a mostrar cómo se puede fomentar la economía local a través de este tipo de iniciativas. Empresas, empreteiros locales poden construir caixes de registre, no són durant la fase de construcció, mas també durant la fase d'explotació, perquè algunes caixes poden ser romper, etc. Então precisamos alguien que fabrique todo esto para poder repor aqueles elementos, ¿no? Entonces, estos son caixes de registro, esto en preteiro local y então a persoas que para o hardware, ¿no? A rede física poden desenvolver emprego a nivel local, mas depois tamén equipas que van facer manutenção da rede, se há como se diz, un bloqueo dentro da rede, cualquier manutenção, se temos que facer uma troca dun tramo de tubagem, tamén há posibilidades a través deses sistemas cooperativos, como comentaba, de poder fomentar emprego a través desta iniciativa. Aquí esto es un pozo de ahí, esto es una caixa de registro dentro, como pueden ver, esto es dentro de una moradía. ¿Qué dice? Porque evidentemente imaginemos que ¿cómo se dice esto? Ao ser tubaxen de 100 milímetros de pequeño diámetro, si nos depositamos la algún artículo como por ejemplo, como sean las fraldas de las crianzas, poder tener la posibilidad de hacer o, ¿cómo se dice? Desatascar, desentupir o sistema. Claro, evidentemente hay mucho más sobre sistema o diseño y toda la causística de los sistemas condominiales, mas esto principalmente era a mi introducción para entender todos que queremos dizer quando falamos de sistemas condominiais. Agora queria apresentar un bocado o que é a iniciativa para Angola, ¿no? Como comentaba, este é un programa conjunto entre a UNICEF e a UN Habitat, a ONU Habitat, que é a Agencia das Nações Unidas para os Asentamentos Humanos. Nós estamos neste proxecto totalmente engajados tanto a nivel internacional nos objetivos da nova agenda urbana do Habitat 3 das Nações Unidas, como nos planos de estrategia nacional de desenvolvimento do país, o plano nacional de desenvolvimento, e dentro deses grandes capítulos, como por exemplo planeamento territorial, terra, finanzas, aquí aparecen as diferentes agencias das Nações Unidas que aquí en Angola están a cooperar con o goberno de Angola nestas temáticas, nestas materias, e podemos ver que en dúas que ten competencia ou están vinculadas aos objetivos deste proxecto, que son inclusão social e sustentabilidade e resiliencia, estamos tamén como UNICEF a apoiar. Aquí simplemente dentro de aqueles pilares que comentaba antes, tamén está encuadrado este proxecto dentro dos objetivos de inclusão social e erradicação da pobreza. Como comentaba, un dos elementos fundamentais é que non só queremos mellorar as condições de saneamento urbano en bairros informais, mas tamén queremos crear emprego, poder dinamizar a economía local e principalmente dos jovens, que moitas veces ten moitos desafíos para poder obter emprego, então poder traballar na erradicação da pobreza a través de a geração de emprego con este tipo de proxectos, ¿no? E evidentemente a mellora da sustentabilidade e resiliencia territorial e urbana. Então o proxecto ten como dúas pernas, ¿no? Evidentemente isto é como quando falamos de agua, non podemos falar só de agua, mas temos que falar de agua e de saneamento. Quando falamos da gestão dos residuos, por unha parte temos os residuos líquidos, vamos dizer, mas tamén depois temos os residuos sólidos. Unha cosa é o que va por embaixo da terra e outra cosa é o que fica o que va por acima da terra, ¿no? Então, este proxecto ten dúas pernas e dentro da experiencia e da expertise de cada agencia das Nações Unidas, UNICEF e UN Habitat, consideramos que a UNICEF podría tomar responsabilidade, evidentemente todo isto liderado pelo goberno de Angola e pelos respectivos ministerios, mas podría tomar responsabilidade pelo subproyecto de desenvolvimento dun proxecto piloto sobre saneamento condominial aquí en Luanda e particularmente, como comentaba o Alan, no bairro de Viana, e depois a segunda perna, a segunda componente é poder mellorar a gestão integrada de residuos sólidos nese bairro, mas extensível para outros bairros, e con criação de emprendedorismo local, ¿no? De novo, e en esencia, a ideia non é implementar un proxecto, é implementar un proxecto que cree unha dinámica económica local que permita crear emprego e a través desa criação de emprego fomentar que este proxecto seja sustentável, ¿no? Como contexto, acho que non teño que dar moito detalle porque todo o mundo aquí coñece moito ben o contexto de Angola, os niveis de tasa de mortalidade, o fato de que o 15% de esos niveles de mortalidade infantil están vinculados a enfermedades de tipo diarreico. Todos coñecemos que há algúns lugares onde esta fotografía é uma realidade e esta outra. Angola está a producir diariamente 6.000 toneladas de lixo urbano, do cual o 65% de esos 6.000 toneladas se crean se generan en Luanda, ¿no? E o resto, evidentemente, permanecen nas rúas, ¿no? E actualmente, embora há iniciativas incipientes, mas non de forma masiva nenhuma iniciativa de recolha selectiva, reciclaxe, etc. Então, con todos estos esta causística, vamos dizer, os objetivos gerais deste proxecto son, primeiro, a redução, evidentemente, da taxa de mortalidade vinculada á falta de higiene pública e as doenças de tipo de origen hídrico, a melloría da resiliencia urbana por meio deste proceso participativo de construção de infraestructuras para aprovisar de servicios básicos onde non há e onde é moito difícil entrar con soluções convencionais ou tradicionais, e depois poder entrar na dinámica das tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar e reciclar. Quer dizer, evidentemente, Luanda, como cualquier outra grande cidade, cría moito lixo, mas ese lixo ten valor. E então é unha custa de dar valor a ese lixo, ¿no? Então, o proxecto, pelas condições particulares do municipio de Viana, que ten já un plano director de saneamento urbano desenvolvido, plano estratégico, que a bairros onde temos asegurado un mínimo acceso a agua, etc. E tamén pela vontade do municipio de Viana, junto con o goberno provincial de Luanda, de traballar nese municipio. De facto, tamén foi un municipio seleccionado pelo Ministerio do Ambiente, Ministerio de Ordenamento Territorial e Habitación. Viana é un municipio seleccionado, brevemente, 1,5 millóns de habitantes, é o municipio máis grande de Luanda, de facto é o 23% da populosada provincia, unha grande extensão, como comentaba, ten já un plano director municipal de saneamento, o cual já articula moito mellor o que queremos apresentar aquí con esta iniciativa. Inicialmente, con un proxecto piloto, a idea non é estrictamente resolver unha situación, mas mostrar que é posible unha alternativa a o que até agora foi feito en materia de saneamento urbano, tanto na componente de esgoto como na componente de gestão integrada de residuos sólidos. E o proxecto está totalmente alinhado en todos os documentos, normativas, políticas públicas, regulamentos, desde o nivel constitucional, na Constitución de Angola, até, como comentaba antes, o plano director de Viana, está dentro de cada un destes documentos, está mencionado como a resolución ou o desenvolvimento de sistemas de saneamento urbano forma parte da política pública do país. Non vou entrar en moito detalle, porque já fiz unha presentación previa de en que consiste o saneamento condominial, mas, como comentaba antes, en un espaço como este, que isto acho que no Brasil, mas poderia ser aquí en Luanda, nun espaço onde non é fácil entrar aquí con unha retroexcavadora, colocar colectores de grande diámetro, etc. E os custos non só capitais, mas tamén de operación manutenção que eso comporta, pois unha alternativa é poder entrar con sistemas de pequeno diámetro, que evidentemente a nivel de diseño ten máis serie de implicações, e tamén, como comentaba antes de participação. En esencia, o concepto básico é o que comentaba antes. No sistema convencional, cada moradía está conectada á rede convencional. No sistema condominial, o ramal condominial son diferentes disposições de jardín, de fundo de lote, de paseo. O sistema condominial está interligado nesse ramal condominial até atingir esa rede de esgoto pública, ou se non temos perto, podemos crear un sistema de tratamento local a través de sistemas de lagunatge. Bon, allí he costat de definir la tecnologia apropiada en funció de les condicions locals, no? Com comentava antes, un poquito redundante, mas as ventajas, tubos de pequeño diámetro, menor investimento, un diseño mucho más flexible que los sistemas convencionales, custos reducidos hasta en un 40% en comparativamente con los sistemas tradicionales y evidentemente debido a necesidad de engagement comunitario un mayor apropiación y responsabilidad a nivel comunitario y a posibilidad de crear empleo a través de este tipo de iniciativas que para mí es fundamental, ¿no? Dentro da lógica do proxecto, pensouse en inserir, no, a práctica local do Xiquila, que é ese sistema mancomunal de préstamo, para poder facilitar a inclusão e a integração de familias de especialmente baixos recursos na rede, no acceso a este sistema condominial e a unha mellora das condiciones de higiene doméstica e pública. Y bueno, aquí está un poco explicado en qué consiste, acho que todo el mundo en Angola conoce bastante el sistema de Xiquila. Como comentaba, el censo de comunidades y después está la componente de gestión de residuos sólidos. No voy a entrar específicamente, hoy yo entiendo que la temática es más de saneamiento condominial, no quiero monopolizar el tiempo, mas evidentemente las ventajas de reciclarse están aquí listadas, a valorización del lixo como recurso, a capacidad de reciclar y reusar y también una mudanza de percepción do lixo y de gestión do lixo desde un nivel personal como individual como persona hasta los niveles de emprendedurismo que pueden se crear a través de reciclaje. El reciclaje ya está integrada de residuos sólidos. Evidentemente, como comentaba de nuevo, o estímulo a emprendedurismo está na columna vertebral de estas dos iniciativas, ¿no? Aquí está un bocado o esquema a creación de emprendedurismo con objetivo de una mejora de la gestión de residuos sólidos con mecanismos de financiamiento que hacen ese círculo que se retroalimenta y que puede dar forma a un escenario de sustentabilidad dentro de lo que son las iniciativas de gestión integrada de residuos sólidos aquí en la ciudad de Luanda. Fases del proyecto. Está inicialmente pensado en cuatro fases. Una fase inicial, que lo que estamos de facto, lo que estoy a hacer ahora, es un poco esta fase inicial, donde queremos a presentar esta opción, ¿no? Que para Angola es innovadora, para otros países ya forma parte de sus estándares de investimento público, ¿no? Una primera fase donde queremos evidentemente levantar una línea de fase, hay una línea de base, identificar o terreno o territorio específico donde implementar el proyecto. Evidentemente, a parte de gestión integrada de recursos hídricos, envuelve adquisición de maquinaria de reciclaje, en tratamiento, etc. Una segunda fase de capacitación. La idea no es traer aquí en paraquedas una nueva forma de hacer, más poder engañar y poder formar y poder dar capacidades al país para, após de este proyecto piloto, poder replicar, escalar esta iniciativa. Queremos en breve hacer un workshop sobre saneamiento condominial y gestión de residuos sólidos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Este proyecto ahora mismo está articulado a través de un mecanismo de cooperación sur-sur triangular. Eso quiere decir que Angola, o gobierno de Angola y o gobierno de Brasil entran en un acuerdo de parcería donde Brasil va a hacer una transferencia de know-how, de conocimiento, de su experiencia de 30 años de saneamiento condominial y va a traer eso para Angola, ¿no? Y la idea es no solo ayudar al gobierno de Angola a presentar esta tecnología o esta forma innovadora para Angola de poder mejorar la cobertura de saneamiento urbano, más también apoyar al gobierno de Angola durante todas las fases de implementación de este proyecto y evidentemente también a medio y largo plazo si Angola toma decisión de invertir fuerte en este tipo de abordajes y tecnologías, ¿no? Actualmente estamos en esta fase, queremos mejorar el conocimiento y la formación de los diferentes cuadros del sector público, privado, ONGs, academia, etcétera, en qué consiste o saneamiento condominial. A terceira fase sería a fase de implementação, que toda esa fase de diseño, implementação, engajamento comunitario, todos os acordos que ten que se establecer, o diseño participativo e colectivo das redes de saneamento condominial, etc. E unha cuarta fase, que toda esa componente de no queremos simplemente traer algo novo, queremos traer algo novo que funciona e que se pode sostener no tempo, que é esta fase de sustentabilidade, ¿no? Como comentaba, os resultados esperados é principalmente a melloría dos servizos de saneamento na cidade de Luanda e, por ende, a mellora da saúde pública e da saúde colectiva e da saúde individual das persoas que moran nestos territorios, ¿no? E já, esta sería un bocado a presentación, non sei se me excedí moito no tempo, que estou un bocado descrisado de cada unha das agencias das Nações Unidas que está engajada nisto. Como comento, son proxectos onde Nações Unidas o que faz de catalizador da iniciativa, mas quen está a liderar todo isto é o goberno de Angola, particularmente a través do Ministerio do Ambiente, mas tamén con o engajamento do Ministerio de Obras Públicas e Territorio, e Habitação, etc. O MINOT. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Se posso. Fale muito rápido, desculpas. Não? Ok. Não me é portuñol. O portuñol está bom, eh? É portuñol de alta qualidade. Se posso fazer o primeiro comentário. Eu acho que este sistema está muito bem adaptado, pode ser adaptado em a sistema do Mujeca, porque já temos em Luanda centenas de comunidades organizadas que podem facilmente, porque a sensibilização das comunidades já está feita, volta com apropriação de água, principalmente, a volta das chafarizas. So, eu acho que para nós, eu acho que é realmente interessante. Também naquele aspecto de sustentabilidade do sistema, o problema, e estamos a descobrir isto em nossa pesquisa também nas outras cidades, que o problema principal do sustentabilidade é a recuperação dos custos para saneamento, que ninguém quer cobrir realmente uma taxa do saneamento, mas precisa ser juntado com a taxa de água ou eletricidade, que já está, que, well, há um incentivo de pagar, porque pode facilmente ser cortado, e é difícil cortar um sistema do saneamento. E também no estudo que estamos a fazer neste momento, junto com o WSAP e o Banco Mundial, fomos impressionados em Lubango, principalmente, com a ação do PDISA e o governo da Angola, junto com o financiamento do Banco Mundial, financiar a implementação de sistemas de água nos próprios museques, sem partir casas, sem alinhar, porque o pensamento anterior do Estado e as políticas públicas, tive um certo receio de investir no melhoramento dos serviços básicos nas áreas que não foram urbanizadas, hein? Já urbanizadas em termos do... Não quer dizer urbanizado em termos das infraestruturas, mas pelo menos alinhadas para facilmente instalar os serviços de esgotos, etc. Mas na Pedisa, pelo menos em Lubango, e eu acho que em outras cidades também, a água está a ser ligada, não só através de chafarizes, mas ligações domésticas, hein? São mesmo nas áreas mais orgânicas, hein? Dos museques clássicos. E esta metodologia do saneamento condominial, eu acho que pode ser introduzido nestas mesmas áreas, hein? queremos requalificar os museques sem partir muitas casas, sem algumas, claro, porque para atingir aquela percentagem do declínio, hein? Tem de abrir algumas caminhos, hein? Sem dúvida, mas pode preservar muitas áreas, hein, que pode ser realmente requalificados, porque há muitas zonas, hein, onde as casas são construídas em material permanente e têm condições, mas água e esta metodologia do saneamento pode ser introduzido sem grandes investimentos. Não, os investimentos, claro, são grandes, mas não precisa adicionar em cima dos custos das infraestruturas os custos de partir as casas e construir novas casas. Hein? Isto é, parece que acho que a principal maneira de poupança é podemos conservar muitas estruturas que, ou habitações que não precisam ser partidas. Sim, sí, concordo totalmente. De facto, obrigado pelo comentário sobre a Mojeca, porque acho que essa iniciativa, se finalmente recebe o apoio, ¿no?, que esperamos, poderia se convertir no Mojecas, modelo de Estado exactly. comunitária de água, de saneamento. Mojecas, sim. Então, acho que o modelo em si é totalmente extrapolável ou aplicável, com algumas adaptações, evidentemente, porque os princípios básicos são os mesmos, ¿no? Quer dizer, a diferença entre, por exemplo, o abastecimento de água a través de uma empresa de águas ou acesso a um saneamento a través de redes de esgotos convencionais a través dessa mesma empresa de águas e esgotos, é que o engajamento da população é simplesmente como cliente, quer dizer, eu recebo um serviço, pago uma tarifa e já. Este tipo de sistemas o que fomentan é que dentro desse território que chamamos o bairro, podemos criar, podemos identificar certas pessoas que têm a liderança, a vontade e o coragem de poder dizer, olha, eu aqui posso me responsabilizar da adequada gestão, operação e manutenção da nossa rede condominial. E evidentemente, através dos contributos que podem ser acordados coletivamente a nível de bairro, pode ser com uma pequena quantidade, multiplicado por tantas pessoas que somos aqui, eu vou ter um salário, vou estar feliz e vou me assegurar de que todo o meu bairro, todos os meus vizinhos, tenham um acesso sustentável a este serviço e que, por exemplo, não tenhamos águas residuais ali no meio das ruas e, evidentemente, todos os efeitos negativos que isto tem. Não? Acho que uma das grandezas, além de que custa menos do condominial, é que permite, fomenta e precisa desse nível de engajamento não só na fase de implementação, mas também na fase de operação e manutenção desse sistema. Então, e isso também penso que para as empresas de águas e esgotos é de grande valor, porque a realidade é que atualmente as empresas não têm a capacidade de chegar a todas as esquinas das suas áreas de serviço ou de cobertura. Então, essa delegação em entidades locais tipo cooperativa ou outro tipo de engajamento que se considere poderia complementar os esforços dessa empresa de águas e esgotos a poder dar um serviço de maior qualidade. Acho que essa parceria entre público e privado neste caso a cidadania, é onde que está a fortaleza, ¿no?, do abordagem. Portanto, muitos parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu vou vir mesmo de propósito, com muita ansiedade, de ver o seu trabalho, porque eu vou tentar influenciar. Eu trabalho no gabinete técnico da Fundação do Cazenga, sou arquiteto. Estou na área do planeamento, gestão urbana. E era com muito agrado que essas lições que nos passou podem ser perfeitamente implementáveis. Na área que nós trabalhamos é Cazenga, Sabizanga e Rangel. Nós fizemos um plano diretor, estamos a fazer alguns planos de pormenor. e temos algumas obras também já em curso. Mas no que toca ao saneamento condominial, não temos essa experiência, que era de todo interessante explorar, fazer uma parceria e, bom, encontrar uma ponte de contacto. Mas no caso concreto do Rangel, que é, em termos de saneamento é o bairro mais denso e mais, em termos de nível freático muito alto, o bairro representa mais problemas de saneamento e de... não tem rede, não tem uma rede pública. Quer dizer, aí apresentou dois modelos, ou um com uma rede pública ou outro sem rede pública. Já estava a desenvolver alguns projetos para o Rangel, tentando fazer uma fossa cética condominial, se é possível, criar uma grande fossa cética condominial onde as várias casas convergem para ali e depois vem o carro lá da Elisal, depois periodicamente sucar. E a pergunta é se é possível criar essa fossa cética comunitária e se é possível aproveitar o sólido para biogás ou para fertilizante, o que for, se é possível, se é sustentável o reaproveitamento do sólido do esgoto. Sim, evidentemente no. Segundo a tecnología que se apoya para o tratamento das aguas residuais, evidentemente finalmente temos unos lodos, esos lodos desecados poden ter usos productivos, ¿no? Evidentemente é unha cuestión que podrías estudiar. Cuando comentaba este asunto de la fosa séptica colectiva, me lembraba una experiencia que yo mismo tive cuando trabajaba para ACNUR, o ACR, Agencia para los Refugiados, en el campo de refugiados de Zaatari, en Jordania, que es el segundo campo lamentablemente más grande del mundo. Al mismo tiempo que yo estaba lá, tenía 90.000 personas. El campo de refugiados es a ciudades en Angola y en cualquier parte del mundo mucho más pequeñas. Y allí implementóse en paralelo el proyecto de abastecimiento de agua a nivel doméstico, que es decir, en cada una de las casas allí, las moradías son caravanas, containers, en paralelo con todo el diseño y la construcción de una red de saneamiento condominial. Inicialmente, todas esas aguas eran colectadas en un tanque colector, tipo fosa séptica, mas allí o que facían eran los camiones cisternas, facían absorbidas y llevaban para atrás a la planta de tratamiento de aguas residuales. Se han vertido ahora y el tratamiento y los efluentes tratados ya iban para los cursos fluviales de allí. Entonces, hay muchos encaixes que pueden se pensar allí en función de las condiciones del contexto local, mas en todas ellas intentando ser soluciones muy robustas, mas de bajo custo, ¿no? Entonces, he cuestado de estudiar cada caso. Y las opciones están sobre la mesa, ¿no? Buenas tardes. Tenía una pregunta en relación al sistema programa de turismo, no percebí bien. Sí. ¿Cómo funciona la cuestión de la chiqueira, do crédito, do microcrédito? Sí. Tengo que hacer una explicación más. Porque serían pequeñas empresas que serán criadas, vão fazer a gestão desse sistema de condomínio. E como é que faz essa transição para que chegue lá para a produção de um microcrédito? Como é que é isso? O assunto do sistema de empréstimo comunal é porque muitas famílias, mulheres sozinhas ou idosos, etc., podem estar em condições de nem poder dar o contributo para a fase de construção da rede. O una vez la fase de construcción ya está completada y tenemos una red, después pueden haber familias que se quieran conectar, ligar a esa red. Evidentemente, esa conexión tiene unos costos asociados, ¿no? Porque tiene una obra que hacer. En algunos casos ya no sería pertinente o competente, porque la gran parte de la red ya va a estar construida, simplemente a su ligación a la red condominial. Muchas de esas familias, eso va a tener un costo, ¿no? Un costo de conexión. Muchas familias pueden no estar en condiciones, o personas, no estar en condiciones de pagar ese costo de conexión. Entonces, a través de redes de microcrédito comunal, poder, diferentes vecinos, poder recolectar dinero para poder pagar a conexión do Alan, para que o Alan, de bocado a bocado, pueda pagar de vuelta su derecho de conexión a esa red, ¿no? Sí. Seria, seria un ejemplo. ¿Un proyecto que va a durar eso? Mas, ¿cómo? ¿Vos, el proyecto de la organización ambiental no, no, no, lo que quería comentar es este el proyecto ahora, ahora mismo está en la fase 1. De facto, nos ahora, infelizmente, tenemos recursos para fase 1 y 2, mas no para fase 3 y 4. Ainda estamos a procura de financiamiento para poder implementar o piloto de gran escala. La población de Albo son 20.000 familias, hay 20.000 personas, unas 4.000 familias. Entonces, tenemos estrictamente ahora recursos, nosotros como UNICEF, mas también la Agencia Brasileira de Cooperación está a contribuir con fondos en estas dos primeras fases, porque evidentemente, por ejemplo, ahora en el próximo mes, una delegación de funcionarios de tanto del Ministerio del Medio Ambiente como del Gobierno Provincial de Luanda, como del Gobierno de la Administración Municipal de Viana, vamos para Brasil para aprender in situ la experiencia brasileira, tanto en saneamiento condominial como en el estado integrado de residuos sólidos con emprendedurismo local, ¿no? Después va a haber una segunda fase de esa primera fase que va a ser especialistas brasileiros, van a venir aquí para Angola para poder hacer una identificación in situ del territorio, que es el municipio de Viana, más también para poder entrar en contacto con autoridades angolanas y con el contexto local. Para ver cómo se puede articular un plano de asado, y al mismo tiempo queríamos aprovechar para hacer una forma asado. Evidentemente no va a ser exhaustiva, va a ser introductoria, pero es una forma asado estrictamente técnica, para personal técnico, sobre la tecnología de saneamiento condominial, ¿no? Mas infelizmente el proyecto ainda no está en implementación en su fase física, implementación física, porque estamos ainda a procura de recursos de financiamiento. Hablando en números, el proyecto ya está totalmente formulado, estamos a hablar de un orçamento de 4 millones de dólares. Para este proyecto piloto, el financiamiento necesario son 4 millones de dólares. Tomás, das experiências, principalmente no Brasil, onde já fazem isso, sim, a experiência deles, quem normalmente financia a fase 3? São fundos públicos, privados, participados? Como as experiências que existem? Essa é a minha primeira questão. A segunda estava a ver, se bem que não destacou muito, para um projeto de saneamento condominial, eu penso que isso está resgatado como um pressuposto. O abastecimento da água deve ser um pressuposto para sim, o ranking desse, exatamente, dessa perspectiva de saneamento, porque sem água nesse bairro, nessa comunidade, não pode haver esse saneamento, nem podemos ligar a rede. É um pré-requisito. Okay. Não, totalmente. Evidentemente, é um pré-requisito o acesso à água. Outra coisa são os volumes domésticos de água. Quando temos água de torneira através de uma rede de abastecimento onde não temos uma limitação de caudal ou de volume, evidentemente ali podemos pensar em redes unitárias onde sólido e líquido vão juntos através do sistema condominial. Quando os fluxos de o acesso à água é bastante limitado, porque temos que comprar garrafas, evidentemente ali temos que pensar em sistemas separativos, onde a grande parte da fase sólida temos que separar em um sistema séptico, e na rede condominial vai a fase líquida, evidentemente com fluidos em suspensão, mas muito menos, não? Sim. E o acesso à água nem pode ser condominial, né? O acesso à água... Você tem que ter um contador do condomínio. La verdad es que no podría ser planteable, ¿no? Mas nunca vi eso, nunca vi. Misma lógica, ¿no? Sí, sí, mas la misma lógica podría aplicar, ¿no? Sí, la única cosa es que finalmente o volumen de agua que pasa por ese contador es X, y después tienes que hacer la distribución interna de quién paga cuánto, ¿no? Un poco diferente al acceso a tener el servicio de deitar, ¿no? De eliminar de tu casa esos residuos sólidos, ¿no? A otra pregunta era, disculpa, financiamiento. Un financiamiento, sí. Evidentemente, como comentaba antes, hay dos vías de financiamiento, principalmente de expansión de los sistemas condominiales. La implementación masiva, evidentemente, allí tiene que entrar el Estado, ningún ente privado, ni a nivel local, pode enfrentar un investimento deste calibre. Mas depois, na operação e na gestão, pode ser uma gestão operação privada ou pública. Pública quer dizer uma utility, uma empresa de águas. Por exemplo, a apresentação que tinha aqui era uma apresentação da Caesbi. Quer dizer, a empresa a Caesbi, a Companhia de Águas e Esgotos de Brasília, assume a gestão, a construção, gestão e operação, tanto dos sistemas convencionais, tradicionais, como das redes condominiais. E tem toda uma série de estándares de como deve ser investir na expansão desses serviços e no pagamento, nas conexões, etc, etc. Outra opção pode ser que a entidade pública, neste caso, por exemplo, a EPAL, vê que todo um bairro acaba conectado a través de una serie de un árbol de conexores en un tubaje que entra dentro de la sua red de esgoto. Entonces, a EPAL puede decir, ok, yo voy a asumir el gestado de todo ese sistema condominial o no, yo voy a cobrar por el volumen vertido aquí en este punto en la red convencional pública, voy a cobrar tanto dinero. Y a partir de aquí, você gere de aguas para cima. Esa gestão de aguas para cima a nivel privado pode ser esa entidade cooperativa, ese grupo de vecinos que crean uma associação, uma microempresa para poder gerir ese sistema onde pagan a taxa a EPAL, mas depois tem un rendimento a través da contribuição de cada uma dessas pessoas ao funcionamento dessa rede. E que sempre é muito, muito, muito mais barato que o acesso a esa conexão convencional, como se chama. Tomás, só rapidamente, o senhor mencionou que nos áreas onde não há um abastecimento de água regular, será necessário introduzir uma fossa cética. Mas para evitar a construção de uma fossa cética, qual é o fluxo? Gasto diário de água necessária para alimentar um sistema. Se o sistema é livre de sólidos, os fluxos podem ser mínimos, não faz sentido. Mas se não tem a fossa cética. Agora não tenho, posso passar o dado dos caudais mínimos. Evidentemente, tudo isto também depende do slope, não? Da pendente. Então, há umas equações estabelecidas, de facto há compêndios, há manuais técnicos para o desenvolvimento de redes condominiais, desenvolvidas pelos brasileiros, onde está todo formulado de que em função das pendentes, da carga sólida esperada, etc, etc, etc, e do fluxo da parte líquida, do balanço entre parte sólida e parte líquida, quais são os caudais mínimos necesarios para poder puxar a parte sólida. Okay. Eu non lembro agora os caudais, mas é un caudal variável en función de unha serie de parámetros. Mas a sistema condominial tamén vai levar agua de chuva ou no? É un sistema separado? É un sistema separado. A idea é, e o grande beneficio, e todos acho que temos alguma experiencia de sobre isto. Agora, infelizmente, com a situação de mudanças climáticas, em Luanda já não temos as chuvas que tínhamos antes, mas todos lembramos a mistura de águas de chuva, com águas residuais e fezes, diretamente, não? Dado a ideia é poder, independentemente de que, evidentemente, também temos desafios na área do drenagem das águas pluviais, poder evitar a mistura das águas fecais com as águas de lluvia, ¿no? Ese es uno de los grandes objetivos de cualquier sistema de saneamiento, ¿no? De facto, es famoso, ¿no?, que los ingleses acabarán con la cólera cuando introducieran redes de esgoto en la ciudad de Londres, ¿no? Porque en Angola, la ciudad construyó un templo vial, funcionó con un sistema unitario, con las fosas éticas, com a tentativa de proteger a linha de água residual, que levou também, mas não, a proposta é para La limitación es estrictamente hidráulica y económica. Hidráulica porque si hacemos una red unitaria donde mixturamos aguas pluviales con aguas residuales, evidentemente los diámetros de tu base tienen que ser mucho mayores porque los caudales de avenida para periodos de retorno X van a ser muy grandes, entonces vamos a precisar tubasens de 200, 300, evidentemente ya esa variable de beneficio que bajo custo ya no vamos a tener, ¿no? Evidentemente, junto con cualquier sistema de evacuación de aguas residuales, tenemos que tener un sistemas de drenaje, ¿no? Y después también, en ciudades donde hacen esas mixturas, en función de los caudales, también precisas de grandes reservatorios para regular esas grandes avenidas, porque es que si no pueden comenzar la mía ciudad en Barcelona, ahora ya no, más cuando yo era pequeño, las tampas de registro de los votos saltando. Pues, ese tipo de situaciones podrían poner en peligro el objetivo de eliminación de las aguas residuales fecales, ¿no? Que son altamente contaminantes. Sí, una pregunta sobre la sostenibilidad económica, el modelo de participación comunitaria. No momento de la obra. Primero, tengo un problema que ustedes todos resaltaron de falta de posibilidad de pagar la conta, de participar con el financiamiento. Y yo entiendo que la infraestructura, ainda que sea bien reducida, ainda es un costo. Então, tenho duas perguntas. Uma é na fase mais de escavação, tudo. Vocês estão pensando em levar técnicos de fora? Ou vocês estão pensando que todo mundo contribui fazendo com supervisão a escavação mesmo? E seria possível que as pessoas que não têm condição de pagar pagasse com trabalho, fazendo parte da cooperativa. Também a outra pergunta é a manutenção. Então, umas pessoas que vão ser responsáveis para isso, eu não tenho muito entendimento de que representa em termos de tempo. Essas pessoas você recomenda ter umas pessoas que fazem só isso e que estão supervisando o seu sistema, mas aí eles têm que ter uma retribuição financeira suficiente para fazer e têm que ter uma formação técnica bastante elaborada, eu acho, para poder monitorar ao tempo, sabe, constantemente. Então eu queria saber um pouco mais do que são as recomendações e essas coisas para entender como vai continuar no tempo também. Obrigado. E ser acessível para todo mundo. En relación a la primera pregunta, el investimento capital, ¿no? La infraestructura principalmente. La respuesta a esa pregunta no debería estar ahora en este encuentro, más debería ser resultado de esa discusión participativa, ¿no? ¿Cómo queremos nos engañar como populazao en no acceso a una mejora de los servicios de saneamiento en red? ¿Queremos simplemente pagar? ¿Queremos contribuir y contribuir a qué nivel? ¿Queremos simplemente cavar bala? ¿Queremos ayudar también en la disposición de los tubagens, en la construcción de las casas de registro? ¿O nivel de engajamiento es una cosa que tiene que ser fruto de ese diálogo a un nivel comunitario? Puede ser desde estrictamente en la figura de cliente, yo pago un dinero y quiero tener un servicio aquí conectado ligado a mi casa, o como no puedo pagar, pues voy a hacer un mejor contributo a través de mano de obra, ¿no? Evidentemente, allí he puesto de conocer bien el conjunto de esa de población que participa en ese proyecto y establecer diferentes fórmulas para que todo mundo, o fomentar que todo mundo esté ya conectado, ¿no? Eso en la fase de construcción. En la fase de operación y manutención, evidentemente, estoy como una empresa de una compañía de aguas y esgotos. Los trabajadores de esa empresa de esgotos tienen un trabajo a tiempo completo. La idea es que la operación y manutención de este sistema pueda se convertir en una forma de empleo, en una forma de trabajo, en una forma de tener ingresos para cierto colectivo dentro de esa comunidad que tras una formación pues hacer capacidades de poder hacer una adecuada operación de manutención. Dentro de lo que es la lógica de implementación de este proyecto, evidentemente es un proyecto totalmente nuevo, va a ser un proyecto totalmente nuevo para Angola, y como comentaba antes, la idea es traer la expertise de Brasil para aquí, más como facilitador de ese proceso. La idea es no es que lleguen aquí una serie de expertos y expertas brasileños a hacer, más a formar y a acompañar una serie de actores angolanos y angolanas que van a ejecutar, que van a liderar en el pasado de ese proyecto. La idea es que ese conocimiento fique aquí, asentado, y que después pueda ser expandido. ¿O sea, es un lugar? Sim, tem uma questão? Não, por enquanto não, senhor. Ah, ok, desculpa lá, eu também pensei. Talvez eu queria uma. Na verdade, desculpa. Na verdade, leio um bocadinho sobre o tema em reflexão. Estou de acordo plenamente com aquilo que disse sobre as vantagens do sistema de tratamento colonial. E a experiência alargada que o Brasil tem sobre esse sistema. Consegui também constatar de que esse sistema foi criado, essa metodologia foi criada pelo engenheiro brasileiro, engenheiro civil brasileiro José Carlos Rodrigues de Melo. E a questão que eu tenho a colocar, tendo em conta também as experiências do Brasil, na fase desse piloto que vão fazer em Viana, tendo em conta a especificidade dos nossos bairros, que tem beco contra becos, e às vezes não vai ser fácil, gostava de saber qual é os desafios que podem aliviar dessa implementação. No caso daqueles bairros que o acesso não é tão fácil, porque tem becos que nem têm saída e por aí, o que é que poderá se fazer? Partir algumas casas, ou o que é que podem fazer? Não, de fato, obrigado, é uma boa pergunta, os desafios. Porque sim, evidentemente, a ideia não é dizer o condominial é o ideal, é o seu e a solução é ideal para todos os problemas no saneamento urbano em bairros informais, mas sí que es una alternativa que no es simplemente un concepto que tiene muchos años de implementación y evidentemente donde se aprendió mucho de todos esos desafíos. Una de las principales razones del desenvolvimiento de los sistemas condominiales es eso mismo, ¿no? A falta de espacio, en esos becos que comentaba, a irregularidad no trazado de esos becos, y evidentemente a través de sistemas de casas de registro, como puede ver aquí, si tenemos tubos rígidos o si tenemos ciertas flexibilidades en los tubajes usados, no harían falta tantas casas de registro, poder encontrar un camino para mantener esas pendientes mínimas de 0,5% y poder evacuar esas aguas. Siempre a soluciones, si ya a través de, como comentaba, si aquí hacemos aquí otra foto, ¿dónde estaba? Aquí. Como comentaba, tenemos opciones, sistemas en jardín, fondo de lote. Como podemos ver, fondo de lote quiere decir, aquí tenemos un aglomerado de moradías, y pelo interno de esas moradías, evidentemente vamos tirando casas de registro y tú vas en interconexores entre ellas, ¿no? Evidentemente, allí, esto el desafío es que requiere de un nivel de negociación, diálogo y convencimiento muy grande. Porque estamos a decir que todas estas personas en este bloco, en este conjunto de moradías, tienen que concordar que van a apostar en la misma dirección para todos ellos tener ese servicio. Y evidentemente, donde va a existir una corresponsabilización para todo este grupo, porque por ejemplo, si tenemos aquí un, ¿cómo se dice esto en portugués? Blockage, ¿no? Aquí, bloqueo. Si tenemos un bloqueo aquí de la red, evidentemente esto va a afectar a todos los vecinos de Casima. Entonces, evidentemente, esto temos que ter certeza de que no diseño desa rede non simplemente é de forma estrictamente ingenieril. Podemos facer o trazado desa rede, mas que ali temos unha aglutinação de veciños que conectan entre eles para poder se responsabilizar dese ramal condominial. Quer dizer, non vamos a conectar veciños que ten ali máis lutas ali terribles, porque vamos a crear un problema con esta. Então, o coñecemento sociolóxico da conformação da comunidade, do bairro, é importantísimo, ¿no? Identificar, porque eso vai ser unha variable, un parámetro no diseño técnico da rede. E evidentemente vai ser un desafío. Seria bom que acompanhe alguns conflitos com a rede elétrica, de cabos que passam por cima de teto de outras moradias e que alguns dizem não pode fazer passar aqui, não, ou vai buscar do outro lado. Na minha experiência, um momentinho, na minha experiência, no desenho e implementação de projetos de saneamento condominial, o 60% é engenharia social, o 40% é engenharia civil. A engenharia social nos projetos condominial é muito mais importante, é tão importante e um bocado mais que a componente estritamente técnica. Fazer bem a parte social é fundamental. Não, a propósito, não falou de algumas médias, de número de casas, máximo ou mínimo, né, para implementar um projeto do género, mais ou menos, que, vamos falar de quê? De 100 até 200 casas. E também, dentro da sua experiência, não é preferível nestes layouts, de saneamento condominial, como também incluir a drenagem pluvial, fazer a compatibilização das outras redes, porque há situações em que vamos só resolver o problema do saneamento, mas depois podemos criar a mais à frente o problema de será preferível fazer um desenho único, né? Pensar em um todo, né? Toca a drenagem e saneamento. Ah, o problema é que a lógica do desenho dos drenagens pluviais en base a unha chuva que cae, unhas gotas que caen de forma uniforme nun espacio, ¿no? Então, a través de la topografía é que escola ese. En este caso non é unha queda uniforme do fluxo, mas a puntos de aporte de fluxo que son as moradías, ¿no? Então, a lógica do diseño é diferente. Uma coisa é evacuar água de chuva, quando cai chuva cai em todas as partes mais ou menos a mesma quantidade, que aqui que a contribuição de fluxo é um função de onde que está a casa de banho de cada quem. Então, o desenho fica afetado por isso. Então, usar a mesma bala para um saneamento de águas residuais e um drenagem de águas pluviais não é totalmente compatível, não? A outra pregunta. O número de casas. Ah, sí. No. De facto, é quando conheci o sistema condominial, era a primeira pregunta que fiz. Quantas casas puso conectar en unha linha? E o experto da CAESBI, o señor Klaus Neder, naquele momento me comentou. Teóricamente, desde o punto de vista hidráulico, é ilimitado. Mas nós non recomendamos que os contributos de cada unha das moradías a través da práctica, como comentaba, de Brasil, nos sistemas condominiais. Teóricamente, desde o punto de vista hidráulico, non é unha variável de limitação, mas eles non aconsellan conectar máis de 200 casas. 200 puntos de consumo, de fluxo, ¿no? De contribuição ao fluxo de agua residual. Que en nenhum caso vas conectar 200 casas. Pela própria disposição dos bairros, ¿no? Também para socialmente também ser mais fácil. Sí, sí, sí, no, exactamente. Bueno, y cuanto más longa sea, cuanto más longo sea el ramal condominial, más número de personas tienes que poner, que colocar a alguien combinados, a alguien concordando, ¿no? Então, muchas veces la limitación no es hidráulica, la limitación es social, porque a partir, oiga, estos vecinos concordaron en se conectar juntos, mas después tenés aquel vecino y aquel otro que no, entonces, que quiere conectar con aquel otro. Entonces, muchas veces no es tan estrictamente técnico a lógica de por qué hacemos una disposición u otra de los ramales condominiales. Parece que en el modelo de Mujeca, 200, subir até 500, mas 200 parece que é uma média. Qualquer outra questão? Nos acompanha a partir da nossa página no O Tomás, não sei se tem qualquer, qualquer coisa para fazer no fim, né? Sumário do... Ah, bom. A verdade é que eu estou, bom, desde que cheguei a Angola e através da minha humilde experiência em condominial, tanto na América Latina como no Oriente Médio, desde que cheguei pensei que, conhecendo um bocado a cidade de Luanda, os bairros, etc., pensei, pá, aqui poderia, evidentemente, não resolver todos os problemas, mas dar um contributo de valor aos esforços que Angola está a fazer para melhorar o seu nível de desenvolvimento humano, não? E desde o ano, acho que foi desde finais de 2016, a coisa já começou a ser mais formal. Já, 2018 já conseguimos o engajamento do Estado a diferentes níveis, desde o nível central até o nível municipal. Agora temos o engajamento, Brasil respondeu positivamente a este chamado do governo angolano, porque foi o governo angolano quem fez a solicitação de apoio técnico. Quer dizer, está a tomar forma e acho que é um momento interessante para Angola em pensar em inovação dentro do que é o desenvolvimento urbano, dentro também do contexto dos bairros de baixos recursos, muitas vezes informais, e acho que também, devido à situação que o país enfrenta, de crise econômica, acho que pode ser, e também para tentar fomentar o emprego e o emprego juvenil, Angola tem uma população muito, muito jovem, acho que a abordagem do saneamento condominial, a tecnologia do saneamento condominial, casa muito bem com grandes desafios que Angola tem hoje sobre a mesa e vai ter no futuro, não? Então, acho que uma aposta forte por parte do governo angolano e também dos parceiros do governo angolano seria de grande valor para os objetivos que este governo persigue, não? Então, da nossa parte, unicamente, o chamado é, como comentava ao início, nós temos financiamento para a primeira fase, mas não temos financiamento para a fase piloto de execução material do projeto piloto e da fase de criação de condições de sustentabilidade. Então, não só a nível de financiamento, mas também a nível técnico, um chamado a todos os parceiros do setor a se unir forças e mãos para que esta iniciativa caminhe para frente, e não só a iniciativa, mas também a possibilidade de expandir esta experiência para ajudar a Angola a resolver muitos dos desafios que tem em matéria de saneamento urbano. Muito obrigado. Ok, muito obrigado.